Romeo Charlie, clear Bronx arrival, descend and maintain 4,000 feet, turn H1021. 4,000 feet, 1021. Turn H1021. Conhece o horário? Afirmo, genética mesmo. Para pré-engradicionagem. Ciente. Good morning, 10604. 604, clear my arrival, descend and maintain flight level 050. Right, clear Miami arrival and descend and 050, 3604. Lima Mike, reporta na Quebec, Papa Romeo Juliette, Juliette Romeo. Uma boa, WebJet 722, descendo da Quebec. WebJet 5728, bom dia, Salvador Recife, nível 350, confirma. Afirmo. Autorizado Recife, nível 350, via Antero Recife 58. Decolagem da pista 10, primeira curva à esquerda. Realiza perfil da subida Pulca com transição a Aru. O controle 120, decimal 8, aciona 5125. Autorizado Recife 350, via Antero Recife 58. Decolada 10, coliseira, saída Pulca, transição Caju. Controle 120, decimal 8, transponder 5125. Correto, 5125, chama pronto, pushback, funamento, 5728. Catarata, pushback, funamento, 5728. Autorizado, gol 9777, chama pronto para o teste. Autorizado, gol 9777. Salvador confirmando com o do forte. Usado voo local, decolagem da pista no 7, curva à esquerda, ingresso com o do forte, 1010, controle 120, décima 8, aciona 01, 16, Bravo Kilo Whisky. 44, estacionamento, taxi de decolagem com a torre agora 118.95. Tenha um bom voo, Bravo Fluid. Até o hangar deve estar autorizado. Táxi, voo 977. Alterna com 2 horas 55, autonomia 151 a bordo. Voo 977, táxi direito, via Índia, ponto de espera da 110, torre 118, decimal 95, ajuste no 021, bom voo. Dividiu direito a Índia, ponto de espera 395, voo 977, chegada a bordo. Desça para atitude de tráfego em condições visuais. A cruzar 045 tem livre frequência. Sim, desça para atitude de tráfego 045 tem livre frequência. Tender Alfa, prossiga. Ajuste no 021, foi direto rotatória, reporte visual com campo em November Alpha. Atent 3604, request fly zona position. Atent 3604, maintain my arrival and descend and maintain 3000, QNH 1021. Roger 1021, descend 2000. Bem, estacionamento está 3191, posição 06. Está 3191, autorizado, simulação para o táxi. Semana táxi, simulação. Paulo Salvador, WebJet 5722, portão 9, puxa para estacionamento. Autorizado para o ataque, WebJet 58, baixa 5722. Passa para o ataque 5722. 2216, bom dia, chegada a Mari, desça e mantenha o nível de voo 050. Até o 050 na Mari, 2216. 3604, descend and maintain 2000, clear ILS X-ray approach, report establish one collider. Roger, descend 2000 and clear ILS approach, 3604. Papa Romeo Delta, Romeo Charlie, descend and maintain 3000, connect 1021. 1021, 3000 feet, Delta Romeo Charlie. Confirmando é radial 348 até 75 milhas. Autorizado Salvador, grupo Zulu, 510. Decolagem da 17, primeira curva direita, linha do litoral sul. A frequência do controle 120, decimal 8. Aciona 5114, Romeu Foxman. Chegada Mari, desse mantém a 060, vigilância, redução 2509. 259 para o 060, Mari, 4075. Meu Delta, meu Charlie, radar vector for space, maintain present heading, your limit is the localized course, reduce speed to 190 knots. 190 knots, maintain present heading, Delta Romeo Charlie. 28 próximo pro taxi, 136 a borda, autonomia de 2 horas e 44 minutos, alterna Salvador. 2782, taxi via Pátio 1, vai seguir o R2 passando através do portão 612 como 02, no ponto de espera da 10, tô 118.95, o ajuste no 021 no bom voo. Pega o R2 como número 2, ponto de espera 215, 47728, bom dia. Taxi, portanto, 3191, POB de 142, autonomia de 4 horas, Guarulhos alternado, 3191. Afirmativo. 3191 autorizado via parte 1, Índia, no ponto de espera da 10, torre 118.95, o ajuste no 021, seu bom voo. Seu ponto de espera vai chamar todos, 4463, Ideal 160, só um minutinho pra fora. Papapá Lima, Golf Delta, Salvador para São Paulo, Congonhas, nível 430, qual parte é a pista de volta? Feito número 2 pra Copa, aguardando Lima, Golf Delta. Romeo Charlie, turn left, heading 1454, intercept localized course. 145 by left, Delta Romeo Charlie, localized course. Clear 2000 feet to Delta 110. Afirmative, 2000 feet, at the Ministério 1021, Com Stereo Channel Clarity Corvo. 2008, 1021, report localized course. 3604, 2 miles to outer marker, complete the proceeding and contact now tower 118.95. 18.95, 3604. K3216, 4000 mil pé, ajuste 4.021. Autorizado Ilhéus, nível 160, decolagem pistão no zero, primeira curva à direita, realiza perfil da subida da El Leda, após Leda direto Ilhéus, controle 120 decimal 8, aciona o transponder 5127. Confirmando da El Leda após Leda, boa direto Ilhéu, chama pronto, portão 01, 4463. Tudo no meio, desça para 2000 pés, informa estabilizado, final do procedimento. 2000, chama estabilizado, está 32 no meio. Belo Horizonte, direto Trive, decolagem pistão no 7, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda após Leda, direto Bridge. O controle opera em 120 decimal 8, aciona 5106. Marker, complete the procedure. Add contact tower 118.95. 118.95. Have a nice job. Comento correto, qual que é o B? 08 a bordo, para acionamento e táxi de decolagem, chama agora na frequência da torre, 118.95, o ajuste no 020, tem um bom voo, tem uma boa melhor. Controle, bom dia, tem 3 zona 9 ona, passa 2200 na sua escuta. Radar, sub, mantendo 340, saída da El. 340 da El, vamos voar direto da El, pode? Confirme? Pode voar direto da El? Autorizado da El. Graças, 319, ó. Bruno 777, chama o centro Recife, 1251, alterna 13325. 1251-3325, Bruno 777. Good afternoon, 3604. 3604, taxi via Alpha Juliet Gate 05. Alpha Juliet Gate 05, thank you. TAM 3804, acione de identificação, chegada na área e desce, mantém o 050. Ajuste de altímetro 1021. Descido para o 050, centro ajuste para 3804. Seguindo na descida, o azul 4076. Regarding the last information, proceed your taxi via Juliet Gate 09er. Ok, 09er, and advising Buckenberg. Thank you. Perfil da chegada. Panamário 3204. 895 Guarulhos, nível 340 já aprovado, só um minuto pra baixo. Mike Quebec, Cairo, número 10, só um minutinho pra cópia, número 2. Da 3895, copia? Autorizado Guarulhos, nível 340, via rota Bridge, Alpha Zulu no meia, Bravo Hotel Zulu, direto Trivi. Decolagem pista 1-0, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda, direto Bridge. Controle Salvador 1208, aciona 5136. Índia November Alpha, chame 2-118 decimal 95. 1-1-8 decimal 95, Índia November Alpha. Então, Mike Quebec, cópia. Autorizado Cairu, no 1010, decolagem 17, curva direita, corredor Axé. Controle Salvador 1208 e 01-61 no transponder, viu, então, Mike Quebec. Jet 6721, acione identificação, chegada mar e desce mantendo 060, ajuste de altímetro na 021. 060, autorizado, informa o tráfego com a sua frente, um Airbus 320 com 209 de ground speed, e redução para 180, está autorizado a interceptar e informa o seu cruzado. Reduzindo, levando estabilizado para trás. 5, o ajuste do 021 tem um bom voo, 4463. Isso aí. Palmeiras Delta, Romeu Charlie, boa tarde, qual parte do destino? Delta Romeu Charlie. Léo Fatão, confere. Ok. 500 pés, heavy voo visual, ajuste de altímetro 1021, voando alta tora. Controle 5728. Objeto 6728, prossiga. A 5728 recebe um alvo de tráfego a 25 milhas de 11 para 12 horas, sem altimetria. Ok, no radar não recebo nenhum tráfego a 12 horas de 15 a 20 milhas, confere? É, no nosso aqui aparece a visão de 25 milhas. 25 milhas à sua frente, 12 horas. Não tenho nenhuma informação de tráfego no radar. O objeto 5728 deseja a vetoração para livrar o tráfego? Frente aos correios. Só por enquanto, o objeto 5728. Pronto, pulou a 090, sob vetoração, o objeto 5728, subindo a 350. Pulou a 090, subindo a 350, o objeto 5728. Controle Salvador, boa tarde, é o gol no 754, informação Quebec. Confirme? Confirmo, é o gol no 754, informação Quebec. Gol no 754, aciona a explicação desse, mantém o 070. Chegada à mar, ajuste o altímetro no 020. Agora 1020, então, desce 70, chegada à mar, gol no 754. Próximo ao externo estabilizado, 32 no meio, Natan. Da pista 1-0 após a decolagem, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda voa direto Bridge. A frequência do controle 1-2-0 decimal 8, aciona 5-1-4-5, web 6741. Faltava a consciência 3-4-0 para Guarulhos, esperar a esperança do Lugo 9-6-0. BHZ-13 na 190, curva direita da Eolenda Print 1208-51 ou 5145. Correto, 5145 no transponder, chama pronto, pushback no momento, WebMed 741. Chamo, graças, bom trabalho, né? Chamo. Chamo, 5728. 4076 no ILS. Completo sinal, chame 2186. Corrigido, 11895. 95 então. Tá 3216? Então 3191, chama o centro, 1251, alterno, 3325. 25, 1325, graça, um bom dia, moço. Jet 6721, redução para 229. 229, 721. Alô, Salvador, trip 5490. Pronto, top, Petrolina? Tá pronto. Autorizado Petrolina, o nível 200. Decolagem da pista 10, após a decolagem da primeira curva esquerda. Realiza o perfil da subida Momo, Cogbu, após Cogbu, direto. A frequência do controle 120.8, aciona 5141, trip 5490. 200 autorizado, decola da 10, curva esquerda, Momo, Cogbu, direto. 1141-1208 é o controle, 5490. Cotejamento correto, chama pronto, pushback, acionamento no FAT 3. Camará. Estou no 50 em relação ao NDB, sim, vai, confere? Tem condições de formar radial, Salvador? Explorer 34020. Pronto, não, confirmo. Radial, 340 a 20 milhas. Ok. O Charlie Alpha Tango. Só um tráfego agora na radial 340 também, a 10 milhas de Salvador, mantendo 500 pés, sentido contrário. Eu não tenho informação do seu tráfego. Fox Lima, controle. O meu Fox Lima. Então 3804 Voiduna, desça para 2.000 pés, ajuste 1.020 em forma estabilizada. Apresente a proa Duna, em desça para 2.000, reportaremos, então 3804. 3216, boa tarde, visitante via Alfa, reporta para ingresso para o seu Juliette. Alfa, vai ser Alfa, ingresso para o Juliette, 3216. Bravo que Luiz, que 1.000 pés, condições visuais na corredor forte. O meu Fox Lima.